Lixeirinha. Olá, tô de volta aqui no programa Lixeirinha, o programa mais café com leite da rádio brasileira de todos os tempos, aqui pela sua rádio Unifran FM 101.3. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e domingo às 4 horas da tarde. É o horário do futebol. Agora eu quero tocar aqui uma música de uma pessoa muito, muito, muito especial. Eu queria oferecer essa música pro Banzé, porque a gente já conversou muito sobre essa compositora maravilhosa. E quem que é essa pessoa especial? É a Lulina. Hoje em dia ela mora em São Paulo, faz uns 8, 9 anos, mas ela é de Recife. E quando ela morava lá em Recife, ela gravava muita coisa. Ela tem vários disquinhos caseiros, acho que uns 9. Mas foi só quando ela veio para São Paulo que ela teve a oportunidade de gravar por uma grande gravadora. Um trabalho mais profissional, vamos dizer assim, que é a gravadora YB. Que inclusive, desse disco, a gente vai ouvir a música Bossa Nova, que é uma música que... Bom, eu sou suspeitíssimo para falar de Lulina. E como eu me identifico muito com a fertilidade dela estar sempre criando, eu resolvi fazer uma homenagem explícita para ela e regravei essa música no piano, piano e voz, né? Que é a música Bossa Nova. E aproveitei que ela tocou em Ribeirão, na FENAC, há um tempo atrás, e fiz um singlezinho, né? Com duas faixas. A primeira faixa era Meu Satélite, que é uma música que eu fiz pra ela, cheia de referenciazinhas das letras da música dela, que eu conheço muito bem. E o lado B, vamos dizer assim, era a música Bossa Nova, que é o cover dela. Mas ela já tinha ouvido essa minha versão pela internet. Eu tenho a gravação desse meu primeiro encontro com ela. Olha aí. Então, a próxima música a gente talvez não toque. Porque... é meio contraditório, mas... Porque é o seguinte, eu descobri no Twitter que um cara aqui de Ribeirão fez uma versão pra essa música, que chama Bossa Nova. E eu só vou tocar ela hoje se ele estiver aí, lógico, ele vier cantar. Então a gente não vai tocar ela. Eu canto ela em outro tom. Ah, é? Qual tom você toca? Ah, acho que Fá, não sei. Quer tocar então ela? Você não. Toca aí. Não, por favor. Eu achei linda a versão. Ele gravou. Eu achei na Twitter aqui, linda. Só vou tocar ela se você tocar. Como vocês podem ver, eu fiquei muito emocionado e não subi no palco. Me arrependo. Aliás, não me arrependo muito não, depois. Enfim, vamos ouvir então a música Bossa Nova, do disco Cristalina, de 2009, da talentosíssima e maravilhosa Lulina. Daqui a pouco eu volto. Rádio Unifran FM 101.3. Lixeirinha. Vou explodir agressiva na televisão. 13, 12, estamos de volta aqui na sua rádio Unifran FM 101.3 com o seu programa Lixeirinha. Lembre-se, o programa Mais Café com Leite, das ondas sonoras do cosmos. Bom, agora eu quero tocar aqui uma música de uns amigos de Araraquara que já, desculpa, que já tocaram aqui em Franca umas duas vezes, os Helps. E eles lançaram um disco agora, o um disco chamado Do Fruto, o Escracho Monumental e Caramelizado. E a última apresentação deles aqui em Franca, eu acho que foi naquela festa do Guerrilha da República Inferno. Inclusive eu toquei teclado na metade do show com eles, mas foi uma porra louquice total, não tinha tirado as músicas. Porra louquice no bom sentido, né? Afinal, Lixeirinha se trata disso mesmo. Acho que é bom porque não tem como piorar. Mas eu acho que o bicho pegou mesmo na semana seguinte, quando a gente foi tocar em Ribeirão, no Espaço Cultural A Coisa. Infelizmente não consegui registrar nenhuma gravação desse dia, mas a gente vai ouvir então aqui a música Somos Diferentes, que é desse disco Do Fruto, o Escracho Monumental e Caramelizado, que é o disco novo. Um abraço aí pro pessoal do Helps, Barone e companhia. E vamos de som. E daqui a pouco eu volto. Rádio Unifran FM, Lixeirinha. We'll be right back. estamos de volta aqui na sua rádio Unifran FM 101.3 com o seu programa, Lixeirinha. Que, lembrando mais uma vez, vai ao ar todas as quartas-feiras das 9 às 10 da noite e com reprise aos domingos às 4 horas da tarde. Bom, semana passada eu toquei aqui no programa uma música de uma banda chamada Procura-se Quem Fez Isso, que é uma banda de um amigo meu que eu não posso dizer o nome dele porque a banda é anônima e não somos só nós francanos que ouvimos o programa, enfim. E como de praxe, a gente tá sempre criando e colaborando um com o trabalho artístico do outro e o outro com o trabalho artístico do um. Por exemplo, no meu CD Rolavras, ele fez papel de... Como é que é? Não é fazendeiro vagabundo, é... Ah, do Guardião da Caverna de Blombos. Isso em 2007. E também ele fez papel do padre na grande obra Os Boquetes Andantes, do Peixuxa, que inclusive a gente pode ouvir aqui na rádio um dia. Então a gente vai ouvir um projeto dele aqui chamado Walter Willy. E o nome da música é Walter Willy. Daqui a pouco eu volto. Rádio Unifran. Lixeirinha, piorando no bom sentido. Estamos de volta aqui na sua rádio Unifran FM com o seu programa Lixeirinha. Vocês ouviram aí Walter Willy? Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai ouvir uma banda de uns amigos do Rio Grande do Sul chamada Dexter Sinister, que é a banda da Kellen, do Sirion. Na época o Felipe tocava baixo também, mas essa banda na verdade não existe mais. E a gente vai ouvir a música Boys e Vacas. Thank you.